não vem aqui é dedo no gatilho. Crucifixo no pescoço, no bolso, mais dois pente entupido. A forma de vida na terra é extraordinária. Vai rouba milhões com a tecla, favelado, mete bala. Profecia tá se cumprindo, como no livro da existência. Passaram, derruba dois mortos, pum. Fim das torres gêmeas, apocalipse diz que Cristo vai vir como ladrão, quem sabe não seja seu parceiro. Invadindo mansão, clá clá, deita no chão. E o cofre onde é que tá? Fala logo, não enrola, senão sua filha vai chorar. Caralho, ninguém sonha com isso, terminar em frente ao juiz. Quem que é esse cuzão pra me condenar, me pôr no X? Nas antigas que era assim, esquartejado, tira dente, separa a cabeça de zumbi. Hoje a polícia mata a gente, Jesus não morreu na cruz. Você viver depois do assalto, não teve o sangue derramado. Você fazer o mesmo com próxima dinâmica do espaço global. Só vejo guerra por petróleo, soldado mata população. Chuva de miolos, mas hoje só é idolatrado. Aquele que tira a vida, não quero meu crânio na bandeja como São João Batista. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera. Enquanto Cristo não vem, o povo tá se destruindo. A paz se distanciando e a fé de muitos tá sumindo. Tem uma pá de bicho solto, com sangue no olho, guiado pelo demônio, explodindo o crânio dos outros. Esqueceu do perrengue, a coroa teve pra te criar, pra depois virar homicídio e fazer as outras mães chorar. Nem pensou no sofrimento, na dor que Jesus passou. Morreu como um guerreiro pra salvar os pecadores. Mas Deus, espírito fraco, que joga tudo pro alto, faz dar no caso próximo, marca de tirar o alvo. Rata, rata, sai da frente, não sangue espia. Crucifixo no pescoço, Jesus me guia lá de cima. Mas enquanto ele não vem, tudo é resolvido na bala. Na segunda do tambor, nos 15 estão eu da automática. Enquanto Cristo não vem, o diabo se diverte. Os vícios que certos pais de família deixado de herança os moleque. Acho que Cristo vai voltar, mas não pra julgar o povo. Vai me informar de paz quando a fé tiver no coração de todos. Mas pra que isso aconteça, é necessário justiça. Enquanto ele não vem, nossa sede por ela nos motiva. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera. Enquanto Cristo não vem, nós tá na selva de pedra, desviando das balas, perdido no cemitério, acendendo as velas. Os mano que se foram, que tiveram a vida curta, interrompido por uma bala, mudaram da rua pra sepultura. Puxaram o gatilho de novo, explode o globo, sobe mais um. Infelizmente não é conto de fada, era bom se fosse um. É nós contra a gente mesmo, eu não entendo. Cadê a compaixão, amor, missa de respeito? O inimigo virou amigo, o amigo virou inimigo. Com aperto de mão, as rosas nessa terra viraram tiro. O sangue escorre no chão, eca, bala que corta a mata. O sangue na calçada, infelizmente não é conto de fada. Não vai nas facadas, ladrão agoniza, pede socorro. Ao ver seu sangue acabando, jorrando fora do corpo. Ficou escuro, abaixaram-se as cortinas da vida. Já era, foi pro mundo, esqueceu das palavras da Bíblia. E o final é sempre o mesmo, tristeza, caixão. Por isso eu preciso manter Jesus vivo no coração. Eu vou fazer meus corres, só não posso desandar, senão vou ser cobrado quando Jesus voltar. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera. Enquanto Cristo não vem da minha quadrada, meu capuz, eu vou me preparar pra guerra. No submundo de trevas onde não existe, não vou cair na armadilha que o diabo espera.